meu compadre? Eu vi uma história aí que você não foi convidado. Uma parada bonita. Diz aí como é que foi. Eu não sou culpado, meu bem, que seu novo amor tem pavor do passado. Comprei camisa de seda, terno de linho importado. Dei molho no bom cabelo, fiz um pisante invocado. Mas você se casou e eu não fui convidado. Mas você se casou e eu não fui convidado. Mas eu vou. Quem tem teto muito baixo não se mete em casamento. Diga pro seu novo amor, essa ele tem que saber. Quero 50% do investimento que eu fiz em você. Mas eu vou. Do meu tempo de garoto, quem tem cabra que segure, porque o meu bicho tá solto. Diga pro seu novo amor que ele é um tremendo pastel. Quero um pedaço do bolo, senão vai dar rola essa lua de mel. Mas eu medo de resposta. Quem teme águas passadas não nada em rio de costas. Diga pro seu novo amor que eu não fui e não gostei. Ninguém vai cortar a fita da obra bonita que eu inaugurei. Mas eu mas você se casou e eu não fui convidado. Mas você...